cantar essa aqui, chama Amazonas. Lembrando da floresta, de nossa natureza, né? A simplicidade. Viva as belas flores no coração do mundo. Viva a natureza e todo o seu amor. Viva as aldeias e todos os passarinhos que cantam e voam livre com todo esplendor. Rios correndo e se unindo na bacia do Amazonas, conseguindo seu caminho. Destino é o oceano. O infinito oceano dos mistérios deste mundo. Que vem te revelando, se abrindo como flor. Pra quem quer sentir a verdade que se encontra em seu coração. E seguimos sempre navegando com amor e toda gratidão. Ó divina mãe, vem abençoar. Nós estamos aqui, viemos é cantar. Seu amor ao mundo, sua luz venha nos iluminar, trazendo a força da vida que vem lá do bacia do Amazonas. Vão seguindo seu caminho, o destino é o oceano. O infinito oceano dos mistérios deste mundo. Que vem se revelando, se abrindo como flor. Verdade que sem